Lançando o OVA direto de cinema. Nossa, imagina se no cinema ver esses animes, cara. Cara, deve ser muito da sabe o hora. que eu vi no cinema, assim, na estreia aqui no Brasil? Em Porto Alegre, Cowboy Bebop, Puta, é cara. muito bom, cara. Eu adoro aqueles aí, Não, cara. eu nem sabia o que que era, Jonas. Assim, eu Insano, sabia o que cara. era o Cowboy Bebop, eu gostava de anime. Aí eu olhei assim, Cowboy Bebop, cara. Daí li a sinopse, ah, vou ver essa bagaça, né, cara? Pô, uma Mas... animação no cinema, né? Aí, pô. Muito fera, cara. Muito, Muito. muito bom, cara. Aquele Aliens de DS eu achei muito bacana, cara. Oh, que animal! Que Plataforma? doido, Nossa, cara. difícil! É difícil pra Tomando rabo! caramba, cara. E tu acha os outros Marines Verdidos assim, tu vai juntando e tal, Ah, mas. animal! Nossa, aquele primeiro Alien Man lá que tu vai enfrentar já é uma briga do caramba, cara. Baixado Africulous, cara. Esse jogo dá vontade de jogar todo dia, cara. Ah, eu não. Não, porque eu tava do teu lado enquanto tu tava jogando. E olha, sério, é assim, ó. Angustiante? Porque ele ia em cima de um colosso, aí caía. Aí era meia hora pra ele subir em cima de novo, aí ele dava umas três facadinhas, aí caía. Aí mais meia hora assim, aí, tipo, a gente já tava ali umas 10 horas, assim, meu Deus, não vai Não matar sai do não matou o lugar, cara. colosso. Aí já põe o filme do Fúria de Titã uma vez e acabou, né? Aí depois assim, pra achar onde é que Badeleiro, era o cara. próximo, sabe? Era mais meia hora. Levanta a espada, quem conhece? Esse arquivo ou diretório não existe. Não tá, eu sabe o que aqui. é, cara? Vamos gravar então? Já tá gravando, Tá cara. gravando? Já tá Nossa, gravando. quinta vez que vocês falam Já tá gravar. gravando, cara. Já tá Tá, a gente gravando. vai editar isso ou vamos deixar isso aqui como Ah, pode ter, prólogo? deixa. Não, deixa Faz um aí, arquivo cara. de prólogo ali. Tá, então tá. Momentos antes da Então tá, gravação. vai começar, hein? Ó, vai começar essa porra. Vai começar essa porra. Tá, vamos começar a Ai, série aí, ó. cara. 3, 2. Fala, galera! Bem-vindos ao terceiro, finalmente o terceiro Save Point Podcast vai ser gravado. Aleluia! Depois de muitos problemas técnicos e operacionais. É pra ser o quarto, né? Era pra ser o quarto e a terceira semana sem ter podcast. Mas é final do ano, tá todo mundo aí empolgado com o Papai Noel e o Peninho da Páscoa e tudo mais. Então, não dá nada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem jogado num modelo parecido com aquele primeiro cast que foi gravado. De todos os três que a gente já gravou, contando com esse. É, quatro de experiência. Quatro de experiência, né, cara? E também vamos conversar um pouquinho sobre algumas notícias atuais e tal. E, bom, esse cast que a gente perdeu, na verdade, era um podcast sobre muito legal, sobre... Mas enfim, ó, não, a gente vai refazer esse cast, não adianta, cara. É, ou a gente vai dar um jeito de arrumar aquele áudio que tá guardado pra isso, ou a gente vai refazer, porque ficou muito legal mesmo, assim, cara. Muito pegar legal. Um cara que manja de edição, porque eu porque a não gente... achei solução, cara. Ah, então tá, cara. Vamos ver aí. Então, vamos conversar um pouquinho. E hoje a gente tem, então... Vamos apresentar, né, galera? A gente esqueceu da apresentação, cara! Eu ia comentar isso, né, mas tu te empolgou, né, já tava dando papo fluido já, então, e hoje é live. Hoje é live, cara, já é live. Existe uma intimidade, assim, com o público. Então tá, cara. Eu sou o João Vicente, de novo. Eu, de novo, sou Eugênio Gustavo. De novo. Jonas. E a gente tem uma participação especial. Kathleen. Alguém ouviu a Kathleen falar? Me não, deu pra ouvir sim. A gente aumenta a voz dela. A gente aumenta na edição. Então tá. E a Kathleen tá aqui porque ela é minha namorada. Justo. Não, tô brincando. Ela tá aqui não, porque ela é uma jogadora. Jogo. Oi? Eu também jogo. Sim, porque ela joga, exatamente. Então tá. É, bom. Então conta, Catarina, o que você tem jogado? O que eu tenho jogado? Eu tenho no Xbox, eu tenho jogado Skyrim, expansão Dragonborn, tenho jogado Dishonored e no DS eu tenho jogado Pokémon White 2 e no iPad eu tenho jogado Symphonica. É força. Tá bom. Bom, então, olha só, o que tu achou da expansão nova do Skyrim, já que é o material mais novo, né? Então, eu ainda não joguei muito. Eu achei assim bem interessante, eu tava. Eu não sabia exatamente quando a expansão ia começar, de repente apareceram uns caras lá chamados de cultistas e quiseram me matar, dizendo que eu não era a verdadeira Dragonborn. Mas como assim eu não era a verdadeira Dragonborn? Então eu fui lá e matei eles e então resolvi descobrir o que estava acontecendo. Aí nisso a gente sai de Skyrim e vai para um outro continente, para um outro lugar. Assim, eu não lembro exatamente, eu acho que é algum lugar em Morrowind. Eu sou muito ruim pra gravar nome de lugar. Eu não gravo nem o nome de lugar aqui em Cristina que era no jogo. Mas assim, eu imagino que seja lá, é uma cidade que teoricamente teve seu ápice, agora não tem mais. E aí eu teoricamente eu teria a quest principal pra seguir, mas eu optei por conhecer a cidade e agora já tem mais uns 1.500 subquests pra fazer. Normal. Então, enfim, eu bem no começo do jogo, mas assim, o cenário é muito bonito, eu gostei bastante. Ah, tá. E olha só, esse mapa que tu falou. Eu não lembro bem do mapa, apesar que eu joguei o Skyrim e não joguei nenhuma expansão. O mapa de Tamriel, que é o país, é o lugar todo, ele é um continente só, tipo uma Pangeia, ou ele tem divisões assim? O mapa que aparece pra mim é o próprio mapa de Skyrim. É, o mapa é que Skyrim é uma região, né? É, mas e então, depois é o mapa dessa região que aparece no jogo. Do Oblivion, Morrowind é outra. Aparece, Morrowind é outra. Isso, mas elas estão todas unidas, tipo um continente só? Que eu saiba não, ali no mapa só aparece o mapa de Skyrim. Ah, sim, tu não consegue ver o resto. Não consigo ver o resto. Ah, tá. Tá, posso estar muito equivocado. E esse mapa novo do Dragonborn, da expansão, ele fica fora assim, ó? É, ele fica fora. Tá. Quando, pra ir pra essa expansão, o personagem lá... Pega uma. Vai de barco. Faz uma viagem de barco e aí vai parar num outro lugar. E aí no momento que você fica nesse outro lugar aparece um novo mapa. Ah, tá. Aí um mapa à parte, um mapa bem menor do que o mapa do jogo. Ah. Eu abri um mapa assim. Aqui, ó. Então, Skyrim que é mais ao norte, isso eu lembrava. E o resto é tudo meio grudado mesmo. É, mas assim, não é um mapa que aparece pra ninguém no jogo. Aparece pra ti só isso aqui. É. Né? Aparece pra ti só o Skyrim, mas eu acho que tu tá nesse continente aqui, não isso, é? Isso, eu acho que sim. É, legal. Gente, é que nem o tudo se soluciona com uma tartaruga gigante. Pronto, tu quer fazer um jogo com uma expansão nova? Cria um bicho gigante e põe um continente nas costas dele. Resolvido. Não, no WoW o que eles fazem, eles foram acrescentando assim, um em cima, um embaixo, um no meio, reformulado da esquerda, mas não reformulado da direita. Explode tudo, ai, não tem agora. Vamos botar nas costas da tartaruga. Nas costas da tartaruga, cara. Resolvido. Resolvido, é isso aí, cara. Bom, mas aproveitando o embalo do Skyrim aí, cara, o online, a Catherine que tá mais por dentro, o que vai ser nesse online, né, cara? Eu tô curioso pra caramba. Saiu alguma coisa nova? Vi só um videozinho. Não, mas tem mais. Já tem mais? Tem. Ah. Eu vi um vídeo do inimigo que parece um inseto de voo. É, inclusive esse foi postado na própria... No Facebook do SafePoint, né? Já tem até site, tem site oficial e no site tem vários vídeos, inclusive vídeos de personagens novos que eles vão criando. A previsão é pra 2013, mas ainda não tem uma data, sabe? Isso. É, tem uns vídeos lá que mostram as regiões e tal, tá muito bonito, cara. Previsão já pra mês que vem, pessoal, a gente usa 2013 mês que vem. Isso aí. E olha só, e o Dishonored, tu não fechou a história principal, né? Não fechei a história principal. Tá, mas e aí, o que tu achou do jogo? Assim, ó, porque... O pessoal não te conhece ainda, né? Mas tu não joga muitos jogos, assim, diferentes, né? Mas o jogo que tu joga, tu vai até o final. Geralmente a Catherine faz todas as quests e tal. E assim, então, tu teve uma experiência de muito tempo jogando o Skyrim e agora tu pegou o Dishonored, que até na minha opinião, assim, quem olha rápido é um jogo parecido. Primeira pessoa... Não, assim, por ser primeira pessoa e tal, né? E ser da própria Bethesda. Mas o que tu achou do Dishonored? Eu achei um jogo bem legal, não sou acostumado com o jogo de Sneak, então fiz um monte de coisa errada no começo, saí matando um monte de gente, mas agora eu tô pegando um pouquinho mais de jeito. Só que agora eu cheguei numa parte... Ah, eu tinha até lido umas críticas dizendo que o jogo tinha um aspecto negativo pelo fato do Corvatano, que é o personagem principal, ele não tem uma personalidade muito definida. Mas eu não sei, é porque tu acaba misturando a tua personalidade com a personalidade dele, já que eu joguei em primeira pessoa, então eu gostei dele. E ele, legal. Ele fala bastante? Não, ele não fala. Ele não fala meio igual no filme. Não, eu só fico imaginando o que ele fala, na verdade. Mas enfim. E o jogo é bem interessante, assim, é bem legal porque ele te dá a opção de seguir vários caminhos diferentes. Não tem, eu não gosto de jogo linear, então tu pode seguir aí. Tu pode ir reto e ir pelo portão e matar todo mundo, pode pular o prédio da direita, da esquerda, pode fazer vários caminhos que quiser. Sim. Enfim, isso é bem divertido. Só que agora eu cheguei numa parte que é a primeira vez que eu encontrei os Talboys. E aí já me buguei toda também e eles passaram perto de mim e eu fiquei me escondendo embaixo de uma escrivaninha e fiquei ali meia hora pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu vi que era hora de dar uma paradinha. E aí eu comecei a jogar Skyrim de novo, mas daqui a pouco eu tive coragem e volto pro Dishonored. Volto pro Dishonored, tá legal. Tá certo. Eugênio, sua vez, Eugênio. Conta aí pra gente o que tá jogando, além de Jump. Além de Jump, agora estou jogando Jump no Nintendo 3DS. Primeira coisa que fiz, baixar o patchzinho violento, lançado no dia 24 de dezembro, tá? Ó, porque a hora que eu fui botar o meu cartão, quando eu comprei o DS de uma certa pessoa, nossa, zerado, bonito, perguntou meu nome, cores favoritas e tudo mais. Eu ponho o cartão e ele não funciona. Eu disse, filha da mãe, ele deve ter atualizado o sistema operacional, porque na última vez estava rodando, né? Aí quando eu fui lá, entro no site lá do Chination, update de Natal, dia 24 de dezembro, baixei, dito e feito, rodou. Agora estou jogando Jump no Nintendo 3DS. Tá certo. Além do Jump, e gosto de tirar fotinhas em 3D, que tá virando um hobby agora, né? Tô jogando bastante Soul Calibur 2. É, além do Face Swap, aquele que troca as caras lá das fotos. Ah, não, aquilo ali foi medonho, cara. Não. Aquilo ali eu já desisti, deletei daquele programa. Foi aquilo lá, um filho entre Eugênio e João Vicente, mas saiu medonha. É, saiu medonho mesmo. Nossa, cara. Jones com a minha cabeleira, cara, ficou muito estranho. E cara, além disso, o mais que tá vendo? Ah, e além disso, jogar o Beautiful Joy do GameCube também. Eu não gosto do GameCube. Oh, mais um jogo. Deixei na casa da patroa, né? E como eu tenho ido bastante na casa da patroa, eu tenho jogado bastante no GameCube. Nossa, sei, a gente não fica assim, entediado. Legal, é divertido. Mas é basicamente isso. Não tô jogando muito mais coisa, não. Ah, mas é isso aí. E no 3D, você pretende jogar alguma coisa em 3D? Cara, não sei, eu acho que vou jogar um tal de Metal Gear Solid. Não, além do Metal Gear que eu te emprestei. Falando sério, assim, além do Metal Gear que eu te emprestei, tu tens, qual jogo tu pretende comprar primeiro? Ou... Tem dois jogos que eu quero comprar, o Mario Kart que é obrigatório, né? É, obrigatório porque é o melhor Mario Kart já lançado. E o Final Fantasy musiquinha. Ah, o Theater Rhythm do Final Fantasy. Esse troço aí. Um outro jogo que rende bastante, cara. Principalmente pra quem gosta do estilo, eu curti pra caramba. O jogo é muito divertido, cara. É, eu acredito que com esses dois gêneros o cara consegue aproveitar bastante. Nossa, lógico, tem tantos outros títulos infinitos e tudo mais, mas eu acho que pra começar o cara consegue se divertir bastante com esses dois aí. Até assim, o Final Fantasy. O Final Fantasy é um jogo que tu não vai aproveitar. Não, é assim, ele não precisaria do 3D. Entendeu? Obviamente, ele poderia muito bem ter sido lançado pelo Nintendo DS e ser o mesmo jogo. O mesmo. Entendeu? Não tem impedimento nenhum. Mas, como ele só está disponível para 3DS e agora para iPad, só que a versão do iPad é um pouco diferente e, na minha opinião, inferior à do 3D, então vale a pena pegar o Final Fantasy Theater Rhythm. Mas, assim, como eu falei, não é um jogo que tu vai aproveitar o 3D. É diferente do Mario Kart, que, Mario Kart também não precisa ser 3D. Cara, não precisa, mas ficou muito bonito. E ficou muito bem feito, sabe? Então, nossa, o dia que tu jogar Mario Kart 3D, um tempo. Aí depois que for jogar o teu Mario Kart DS ali, porque vai jogar com um amigo ou tal, cara, dá no olho, sabe? Cara, eu não tenho cartucho, mas tô esperando dar o outro play aí, cara. Pô, essa foi a intenção de 3DS. Isso aí é certo, cara, isso aí é certo. Eu queria era o quê? Um hardware compatível pra jogar com a galera. Agora que eu tenho hardware, eu não preciso ter o cartucho, porque a Nintendo é maravilhosa pra isso. Gente boa, gente. Isso aí. Mas além disso, eu não tô jogando muito mais coisa, não, cara. Depois que eu deletei os jogos do Facebook, eu diminuí bastante a minha curtida de jogo. Graças a Deus, aumentou bastante minha produtividade no serviço. Ah, beleza. Cara, vou me adiantar então, continuar falando já o que eu tô jogando. Ontem eu fechei o Rayman Origins do Play 3. E, putz, cara, que jogo animal esse Rayman, cara. Inclusive, botei um review no site lá, tá lá no savepodcast.com. E, cara, o jogo, assim, ó, ele é um jogo de plataforma. Bonito. Bem feito. A jogabilidade redonda. Não tem. Cara, não tem um defeito pra dizer no jogo, cara. Não tem. Simplesmente animal. Assim, ó, ele é difícil na medida certa. Sabe? Tem fase que tu vai demorar pra passar, cara. Teve fase ontem que eu morri acho que umas 80 vezes, assim, sabe? Só que assim, ó, uma coisa que eles acertaram muito bem é. Tu morre e tu já volta pro começo da fase, ou pro checkpoint, bem rápido. Assim, não demora. Porque jogo de Play 3 às vezes é meio demorado, os caras se perdem. Cara, um jogo daquele ali se demorasse pra dar loading, pra tu voltar, cara, ia ser insuportável. Então, assim, é o que eu falei, não tem um defeito pra apontar no jogo. Eu não tenho um defeito pra apontar. O principal é rápido. Nossa, é bem rápido. E, cara, o jogo é muito bonito graficamente, assim, parece uma pintura, parece, assim, a arte conceitual ganhou um movimento, sabe? Os caras fez aquele desenho, assim, agora nós vamos digitalizar, vai ficar diferente. Não, o desenho saiu do papel e tá em movimento, ali, cara. Né? Assim, de tanto... Desenho maluco, cara. Tudo é muito psicodélico, assim. Eu achei muito engraçado que eles começam... É, o Rayman... Eu não joguei nada do Rayman antes desse Origins. Ele começa na floresta onde ele mora. Tipo assim, não é bem a história. Também a história não importa muito. Ele começa dormindo lá. E tá ele e os amigos dele da floresta, que são uns bichos estranhos, caramba, dormindo, roncando, assim. E meio que faz uma música, sabe? O barulho que eles fazem faz uma música, assim. Aí é o barulho deles incomoda alguém meio que no submundo. Daí começa o negócio, tá ligado? É bem engraçado, assim. Mas, pô, o jogo é excelente, cara. Claro. Agora que a trilha sonora é demais, né? Todo mundo fala da trilha sonora. Puta, cara, a trilha sonora, assim, ó, já não bastasse o jogo ser bom, o gráfico ser bonito, a trilha sonora é impressionante, cara. Impressionante. Assim, é rica em detalhes mesmo, assim. Rica em detalhes, ela faz parte do jogo, aquele trilha sonora que acompanha o jogo, sabe? Então, olha, é um jogão, cara. E eu ainda comprei uma promoção, meu Deus, né? Tô vendendo uma promoção. Depois você vai tocar pra gente ali, pra gente curtir. Ah, vamos botar ali, vamos botar. E aí eu fechei ele, e na verdade eu já tava jogando Final Fantasy XIII, que é antigo, eu sei, mas eu tô no final já. Nossa, tinha... Desde o ano retrasado. E eu tinha parado no capítulo 11, agora eu tô no capítulo 13, que é o último. E, cara, até sobre Final Fantasy XIII, rapidamente, assim, ó, muita gente critica. Tá, ele não é um bom Final Fantasy, sabe? Ele... Talvez o problema dele seja o nome Final Fantasy. Porque remete aos outros jogos da série. Sabe? É que nem aqueles CDs ruins do Metallica, sabe? Tipo, o problema é o Metallica na capa. O CD, ele não é ruim. O CD é bom. Só que não é um bom CD Metallica. O Final Fantasy 3 não é um bom Final Fantasy. Mas ele é um bom RPG. Eu gostei muito, pra destacar, do sistema de batalha. E assim, a trilha sonora também é bem legal. A história é que não empolga. Ela é legal, mas ela não empolga. Mas eu gostei muito do sistema de batalha, cara. Eu acho que são coisas que eles podem... Olha, tomara que a Square fique com isso desse Final Fantasy e faça um novo Final Fantasy com elementos mais das antigas, assim. Mas com esse sistema de batalha eu gostaria muito, cara. Assim, eu trocaria um pouquinho aquele sistema antigo, que é muito bom, do 7, do, né, dos outros, do 4... Do 7, por exemplo, que é o que eu prefiro, assim. Mas eu gosto muito do sistema de batalha dele. Ele é bem dinâmico e... Mas ao mesmo tempo ele mantém muitos aspectos clássicos da série, assim, sabe? Quem jogou sabe como é que é ali, é bem interessante, assim. E portátil eu tô jogando Metroid Fusion, né? No, nossa, que é paixão, né, cara? Cara, esse jogo, Metroid cara. Fusion, o que mais me impressionou... Bom, ele é bonito, a jogabilidade... É excelente, é característica do Metroid, parece um Metroid Super Nintendo na tua mão. O que mais impressiona nos jogos do Metroid é o cuidado mesmo com os detalhes, assim. Então nesse jogo, a Samus, ela, o que aconteceu? Ele é um Metroid 4, inclusive aparece na apresentação, ele se passa depois do Super Metroid. A Samus, ela foi investigar um laboratório de pesquisa. E aconteceu lá um problema com ela, no meio da viagem ela desmaiou, a nave se perdeu e ela foi tomada pelaquele alienígena X, tipo o simbionte do Homem-Aranha, uhum. Assim. Eles não conseguiram arrancar, eles tiveram que arrancar as partes da armadura dela, não conseguiram tirar tudo. E as partes que estavam na base lá, parece que teve uma explosão na base do laboratório e elas se espalharam, assim. E foi formado uma nova entidade lá, que é tipo um clone dela. E ela, se tu perceber, ela só tá viva porque o X, que é o próprio alienígena, que é o vilão do jogo, agora virou um simbionte com ela. Então o desenho dela toda parece que tem... A cor diferente, tem aquele negócio grudado, assim, sabe? E essa também é a justificativa pra te adquirir as habilidades de novo, né? Uhum. Por isso que ela perdeu as habilidades e tal. Então, Pô, cara, então um jogo de Game Boy Advance, né? Tá certo, não é tão velho assim. Mas, ó, cuidado que os caras têm de desenhar ali no sprite, tá ligado? A armadura dela é diferente, vira pra um lado de uma coisa, vira pra outra. É mais orgânica, né, cara? É mais orgânica e tal. E, por exemplo, tu mata o inimigo, sai o ETzinho assim, o X, tipo, parece uma ameba amarela assim. Aí tu pega ele e tu ganha life. Entendeu? Então, e, por exemplo, quando tu mata um inimigo e tem um animal, tipo um peixe normal, que tá nadando lá numa água do cenário. Tu mata o inimigo, sai a coisinha amarela. Ele sai voando, pega no peixe e ele vira um inimigo. Então, o mesmo alienígena que te cura é o teu inimigo, cara. Verdade, cara, é um negócio cara. Assim, tá foda. Nintendo, parabéns. Coisas de Nintendo. Coisas de Nintendo, cara. Muito bom mesmo, assim. Olha, tô perto do final dele, pretendo fechar em breve. Mas é bem, bem dificilzinho, né? Jogo plataforma daqueles. Dá pra tomar um trabalho. Então vai lá, Jonas, fala aí o que tu tá jogando primeiro, cara. Então, o que eu tô jogando é o Final Fantasy Tactics, aquele A2. A2. Ah, tá. Muito da hora, cara, curtindo pra caramba. O Jonas tá apaixonado. Na hora que tem um tempinho livre, o cara vai lá e joga. Curti muito o sistema de batalha, tudo, é. Cara. Muito da hora. Tanto que tá começando a ficar difícil agora. Ah, viu só. Então... Não, é porque eu comentei com o Jonas que eu tava jogando aquele Tactics no iPhone e, pô, eu achei muito difícil, cara. Desculpa, eu sou burro, tá ligado? Deve ter moleque de 8 anos que já fechou aquela porra 3 vezes e eu não consigo jogar. Mas o A2, eu acho que ele é de Game Boy? Do DS. Ah, não, então eu não joguei. Eu joguei no DS, eu joguei um de Game Boy, né? Mas eu não lembro o nome dele, mas ele também era outro Tactics, mas era Final Fantasy. Não, mas eu tô curtindo pra caramba, assim, ó. Eu não conhecia muito a história, nunca joguei Final Fantasy assim, um dos que teve. É, aquelas histórias são diferentes. Só olhei assim por cima todos eles, mas nunca joguei. E aí eu peguei esse Tactics em específico, curti pra caramba. Ah, massa. E tô na pilha desse Metroid agora que eles fizeram esse projeto remake, assim. Do Metroid 2, né? É. Ah, eu tô mó curioso. Eu baixei e não joguei ainda. Pois é, e eles fizeram pra quê? Pra PC? Pra PC, cara. Ah, pra PC. São dois diferentes. Um é Confrontation, uma coisa assim, e isso. O outro é Metroid Returns 2, uma coisa assim. É, porque o Metroid 2 eu tava dando uma lida, e o Metroid 2, aquele de Game Boy Classic, ele é considerado, é o projeto AMA2R. Another Metroid 2 Remake. É, ele é considerado um dos melhores jogos da série, sim, talvez pela história e tal, eu não joguei. E, pô, os caras estão fazendo um remake animal, cara, olha aqui. Qual é o nome do blog aí mesmo? É Metroid 2 Remake, tudo junto, blogspot.com.br. Pode crer. É isso daí, cara. Aí eu baixei hoje os dois, tô na pilha pra ver. Esse final de semana eu vou ver, de certeza. Ah, sim. E senão eu tava jogando Disney ainda, né, cara? Bate saudade. É. Não, o do Super NES, cara, eu não tive Super Nintendo na infância, então eu não fechei. Muita coisa clássica, assim, Metroid é uma delas, só o Super Metroid, mas eu tenho no Wii comprado, né, e eu joguei bastante até. Sim. Cara, mas foi um jogo assim, ó, eu comprei, eu vou sentar uma hora e jogar com calma, jogar pra fechar e tal, não ficar jogando junto com um monte de coisa. Aí, bom, mas claro, tu compra e tu dá aquela ligada pra jogar, para, liguei, fiquei umas 2 horas, passa, assim, tá, ó, não, agora. Tipo, eu não quero parar. Tá. Muito bom. Ah, cara, Super Metroid é um jogo perfeito. Cara, Super Metroid foi tão épico na minha época, que a galera falou, ó, menos de 2 horas tu vê a área de biquíni. Só que tu tem que fazer no pau e não pode salvar, cara. É. Não pode morrer, não pode salvar. Aí, pô, cara, e eu fiz, cara, tipo 1h30. Aí eu dava lá a porcentagem, aparecia ela de armadura e tinha um lance da porcentagem ainda, cara. Não me lembro quantos porcento tinha que ter. Aí aparece ela assim de armadura e de repente desaparece a armadura e ela tá de biquíni. Nossa, né? Viagem, cara. A emoção do cara era ver um pixel de biquíni, tá? Cara, duas coisas épicas assim que eu fiz no SNES foi essa daí e o Zelda, cara, o Link do Tepest. Não vai dizer que o Link não, tá pelado. Não, o Link não tá pelado. O Link do Tepest, cara, eu fechei ele passando uma vez em cada castelo só. Eu não retornava nos castelos. Nossa. Passava, fechava geral. Que aí lá no final do jogo, lá nos créditos, aparece quantas vezes tu entrou em cada castelo. Ah, tá. Ou isso daí era da hora também. Pois é. Achei bacana. A sorte que ele não fica de pé. Terror, cara, tá louco. Porra, tá louco. Então tá, então vamos conversar um pouquinho sobre umas notícias aí que tem, umas novidades. Se tiver alguma que tu quer relembrar, fica à vontade. A gente acabou falando do remake do Metroid, que é uma notícia, então, notícia, né? Pra quem gosta de Metroid, assim, ó, eu não sabia nada, foi tu que me falou, achei muito legal. Tem vídeo do remake, vou botar no post. É, tá? Bacana, coloca o link do blog também. É, esse blog aí é legal e o vídeo, cara, é perfeito, parece o Super Metroid, né? É o Metroid 2, só que parece o Super Metroid. Assim, ficou muito bonito. E, pô, cara, teve uma notícia que eu acho que a gente fica um pouquinho triste, talvez, não sei. Que é o fim do Play 2, né, cara? O Play 2 tá chegando no final da vida dele porque ele vai parar de ser produzido oficialmente no Japão, né? A Sony decretou que essa semana ele para de ser produzido e são 13 anos, cara, de vida útil. É o videogame mais vendido da história. Mais vendido. Tá? Ele vendeu mais de 150 milhões de cópias. E é um dos videogames que tem um maior acervo de games, eu não sei se é o maior, mas o PlayStation 2 teve mais de 2 mil jogos oficiais. E, pô, além de ter muito jogo, ele teve muito jogo bom. Teve vários clássicos. Play 2 foi fogo, cara. Então, os proprietários de Play 2, guardem seus consoles, ele não será mais produzido. Daqui 50 anos vocês vão poder vender a preço de. Sei lá o que, vão poder vender mais caro. Quem sabe, vai virar item de colecionador. É, vai virar item de colecionador. Quem sabe daqui a uns 5 anos eu comprei um pra mim, que aí vai virar um videogame retrô. Brincadeira, né? É, não, cara, mas comprar antes, vai ser caro. Não, eu vou comprar retrô. Tem que comprar um Play 1 primeiro, né? Não, Play 1 vamos lá no Play 3 quando nós tivermos. Ah, não, é uma malandragem só. Oh, mas é legal falar que, cara, o Play 2 é o videogame mais acessível até hoje, cara. A era do... mas digo de valor financeiro e tal. Ele é muito acessível hoje pra tipo, um gurizinho de 10, 12 anos que quer começar a jogar e o pai não quer investir toda aquela grana. Ainda hoje, né? Mesmo que esteja quase saindo o Play 4 e o Xbox, falta um ano ainda, né? Também é quase e não é, né? É, falta pelo menos um ano, acho, pra sair o Play 4. E, assim, cara, ele é um videogame que, como tu falou, ele é acessível. Tem muito jogo bom. Tem. E o cara já tá jogando com qualidade. Tipo assim, ó, tu vai jogar um God of War, óbvio, tu bota do lado do God of War do Play 3, é outra coisa. Mas, cara, tu tá jogando God of War. Uhum. Tu vai jogar um bom RPG, tu vai jogar um Mini Eleven. Tem um Mini Eleven, sai até hoje, o Evolution e o FIFA saiu novo, ainda sai pra Play 2, cara. Sai pra Play 2. Entendeu? Beleza. Ele é um videogame com uma vida útil gigantesca, assim. E além de ter uma acervo, assim, ó, acho que se eu fosse jogar ainda só o que eu quero jogar de Play 2, cara, não, olha, não sei quanto que eu ia terminar, tá ligado? Sério, não ia terminar tão cedo, cara. RPG, quem gosta de RPG, teve... Nossa, teve É um caminho cheio, né? Muito RPG bom, assim. Eu tenho meu Play 2 Fat ainda, que tá com meu irmão, né? Uhum. E tem um Play 2 Slim. Porque o Fat tá estragado, tá? O problema é que tem que trocar o leitor e tal, não dá problema no leitor. Ah, tem toda aquela história, né, cara? É, eu já tive... Tipo de vida útil, né? É. Não, e a foda é plaquinha guerreiro, gambiarra ali. Não dá, né? Detona um pouco. Mas é, pô, cara, é um videogame muito bom, assim. Eu lembro bem quando tinha uma revista na banca, quando ele ia ser lançado ainda, que era... A capa era um rosto, assim, um gráfico de Play 2, e dizia assim, isso é o gráfico do Play 2, sabe? Era um rosto de um homem de perto com a barba, assim, e o cara... Eu, assim, cara, na boa, agora, quando vier, eu não sei como é que vai ser a próxima geração. Eu não sei se a gente já tá vendo alguma coisa de como que a próxima geração vai ser. Uhum. Sabe? Se a gente já tá chegando perto dela, com um jogo de PC, com outras coisas. Sim. Né? Talvez surpreenda, talvez demore uns anos pra melhorar. Mas assim, a mudança da geração do Play 1, do 64 pro 128 bits, foi violenta. Foi assim... O Play 1 já era 3D, né? Já era um gráfico tridimensional, mas não tinha resolução nenhuma, né? E, pô, quando chegou o Play 2, chegou quebrando, cara. Chegou quebrando. Abafou, né? Toda a geração dele, né? O Dreamcast saiu antes, né? Já tinha gráfico muito bonito. O Play 2 e o Xbox vieram muito bem. Então, foi um videogame que impressionou, cara. Foi, até hoje tem muito bom. E outra notícia legal aí é o lançamento para Xbox. Live de um jogo muito bom chamado Retro City Rampage, tá? Que é um jogo para download, né? E é um jogo com visual tipo pixel art, assim, tipo 8/16 bits, mais 8, uhum, mais 8 bits colorido, digamos. E tipo um GTA, cara. Né? A gente tava vendo ali antes, eu joguei pouco, ele tá gratuito na PlayStation Network, pra quem tem PlayStation Plus, tá grátis, então aproveita pra baixar. E na Xbox Live vai ser uns 400 Microsoft Points, porque eles não liberam nada grátis. Pessoal, tá um duro do cacete, pelo amor de Deus. Isso que tu paga anuidade. Tu paga anuidade. Mas é, tá aí, né, cara? Vai sair. O preço dele, eu não sei dizer quanto é que vai ser. Tá? Mas esse é aquele que tem um carinho, aquele porrete? É, eu tava te mostrando ontem. Tô... E é uma boa opção, cara. Eu acho que um jogo que chamou bastante atenção. Ele foi lançado em, se eu não tô enganado, outubro do ano passado. Se não foi outubro, foi novembro. Certo? Cara, eu queria perguntar até pra vocês, que o Jonas comentou comigo esses dias do Tomb Raider novo. Ah, sim! E... eu ia pesquisar aqui, verdade, cara. Como é que é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu achei muito legal. Tem aquela questão do Tomb Raider novo, que tá saindo agora, né? E teve aquela questão que eu te falei que dá pra jogar online, pois é, em determinado Tomb Raider, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Que o cara não precisa fazer download de nada, o cara joga direto no navegador. Pô, eu achei muito legal o trailer. Eu achei muito legal o trailer. Eu também. Quando é que vai sair pra falar nisso? É que eu fiquei impressionada com o trailer a primeira vez que eu vi o gameplay. Eu falei, não, olha que eu nem gosto muito de action, né? É a minha praia. É, eu ia falar nisso até. Eu tava vendo uns vídeos hoje mesmo de gameplay que eu não tinha parado pra ver ainda. E eu achei ele um jogo bastante voltado pra ação, assim. Eu vi que ele puxou umas coisas do Dead Space, assim. Uhum. Por mais que seja diferente a temática. É... aquela cinematografia que teve mais no Dead Space 2, tipo, ela vai correndo, ela já vai caindo, parece uma cutscene, mas não é, e aí tu tem que se segurar, e ela cai de novo, e aparece o Dead Space 2, assim, sabe? Sim. Um pouco. E depois, ela pra Cristo. É, isso parecia ser mais o começo do jogo, é um vídeo que teve numa E3 ou um outro evento. E o gameplay dele tá bem parecido com Uncharted, cara, tem aquela coisa de murinho, assim, de se esconder e atirar, uhum, né? O pessoal fala que lembra um pouco também do Far Cry agora, do Far Cry 3, principalmente por causa do cenário ilha, natureza e tal. Mas o cenário do Tomb Raider, a princípio, muito mais escuro. Assim, é mais dark, né? É, bem mais dark, assim. O Far Cry, ele é um jogo que ele tem uma temática pesada e é engraçado. Parece que o cenário do Far Cry 3, ele faz um contraponto com a temática. É uma ilha bonita, sabe? Tudo é verde, a água é azul, limpa... Então, é engraçado, o Tomb Raider é mais dark mesmo. Mas, assim, dá a impressão que no Far Cry tem lá os traficantes que estão sequestraram lá o pessoal. Isso. Tem uma hora que ali no trailer ela fala no rádio como se ela estivesse indo atrás de uma pessoa que eu presumi que tivesse sido sequestrada por aqueles caras que ela está atirando lá. Parece. Então, assim, pode lembrar um pouco. Eu não sei quem é também. Uma coisa, vocês acham que esse Tomb Raider pode ser, cronologicamente, ela mais nova? Agora, cara. Eu pensei nisso. Mas não é? Coisa, não, cara. É a origem dela? Eu acho que é, né? Que eu saiba, é. Eu imaginei que fosse. É, porque não teria lógica ela parecer mais nova e, né? Entendi. Depois da cirurgia plástica. É que dá de entender que aquela ali, a primeira prova que ela passa pra se tornar o que é, porque ela chega ali toda inexperiente, né? É um jogo de sobrevivência. Os caras ficavam falando, é um jogo de instinto e sobrevivência. Então antes ela não tinha nenhum know-how de como enfrentar. É, no trailer dá pra ver que ela ainda não, né? Ela não sabe o que fazer. Ela tá se virando. É, né? Se bem que se eu fosse eu lá, meu Deus, né? Eu acho que ela sabe muito bem o que fazer, mas enfim. Não, assim, ela cai, se segura, mas ela tá. Ainda tá. Ela, né? Ela não se controla bem, ela não. Apesar de atirar com arco e flecha, mas isso ela. Só que a Lara Croft, pelo que eu sei da história, ela era treinada pelo pai dela, ela era, né? Tipo, ela já tinha um treinamento, mesmo muito nova. Mas enquanto teve o Tomb Raider 1 pra PC, ela já tava assim, ela já tinha tipo, uma segurança, ela sabia o que fazer. Ela tinha treinamento num lugar bonitinho, né? Ali é treinamento, ali é vida real, né? Dava pra treinar na casa dela, né? Não tinha um Tomb Raider, treinava na casa dela? Eu acho que tem, cara. Tem. Um que eu joguei, Tomb Raider, cara, que eu joguei pouco assim, mas eu achei da hora, foi aquele Age of Darkness. Ah, isso não. Cara, eu curti muito, cara. Tem várias cenas de ação, assim, eu achava bem da hora. E era bem dark. Ah, tá. E era mais na cidade, parece que eu acho que era em Paris, cara. Bom, o que eu lembro de Tomb Raider, assim, eu comprei o 1 pra PC original uma vez, porque eu acabei indo pros Estados Unidos. Não, bem na época do lançamento, um pouco depois, enfim, quando o jogo já era famoso. E comprei, era uma caixinha diferente, ela era meio triangular, assim, abria na frente. Cara, legal a caixa. E, cara, mas que jogo bugado, cara. Ai, que foda. Ah, que jogo, cara. Só o que eu lembro daquele jogo é que tinha muito bug. Tinha muito bug visual, de jogabilidade, tipo... Tu via uma plataforma, aí tá, eu tenho que pular ali. Aí tu pulava no meio, aí pulava no meio. Pulava... Sabe, e eu acho que na época eu não tava me dando conta ainda que era o jogo que era mal feito, não era eu que tava... Talvez, né? Talvez. Mas o Tomb Raider é um jogo que tem bastante bug. Ah, cara, eu acho que achei aqui, ó. A notícia. É o Underworld, cara. Underworld eu tenho no Play. Online. Não, ó, eu tenho. Jogue Tomb Raider Underworld agora mesmo, de graça e pelo navegador, cara. Que loucura. Que pira, cara. Então olha aí, dá um curte. Ah. Nossa, cara. Joga direto no eu navegador. Tenho no Play 3. É massa? É bem legal. Ah, então, já é mais uma pra é um bom, galera que tiver a fim de curtir aí. É, ele tava disponível na PlayStation Network uma vez, mas faz tempo que eu baixei, cara, agora tem que ver. E eu tava vendo uns vídeos também do Dead Space 3, cara, não sei, eu sei que vocês não jogaram o jogo inteiro da série, né? Não, e, só vi. Pô, cara, Dead Space é uma das minhas séries favoritas dessa geração e das outras também. E olha... Eu achei bem interessante os vídeos até agora, inclusive um vídeo muito legal que eu vou postar no, nessa postagem aqui do podcast. Eu vou postar na postagem, hein? Show de bola. É um vídeo que resume a história da saga, claro, rapidamente e tal, né? Eu não passo. Mas é bem legal, conta toda a história, como é que eles acharam o primeiro marker e tal. Pra quem não conhece bem, assim, o Dead Space se passa. O que acontece? Os caras encontraram. Uma exploração espacial, um marker, que é um artefato que eles não sabem o que era. E aí eles acharam que aquele artefato poderia gerar energia, não sei se infinita, mas pelo menos substituir o petróleo, que a gente sabe que vai acabar, aquela coisa toda, né? O que aconteceu? Aquele marker fazia com que muitas pessoas enlouquecessem e virassem aqueles monstros, os necromorphs, né? E em volta do marker acabou se criando uma região chamada Unitologia. Né? Então o jogo tem essa coisa da ficção e um pouco da coisa mítica de uma religião muito maluca, assim, que os caras acham que tu deve ascender para um plano espiritual melhor e tal, e na verdade isso significa virar um necromorfe maluco e sair matando, nossa, sabe? Só que é legal, tem horas assim que tu não sabe se os necromorfes são reais ou se é tu que tá enlouquecendo. Porque o próprio Isaac, ele acaba ficando muito maluco, assim, o protagonista, né? Ele começa a questionar a própria sanidade. E o 3, cara, o 3, ele agora ele já tá numa fase que o Isaac, ele tá tentando destruir esses markers. Só que não existe só um, existem vários. Isso eles já falaram, isso não chega a ser um spoiler. Porque o primeiro era o original, mas o primeiro ele foi, parece que ele foi enterrado, escondido. E depois eles começaram a fazer cópias. E quando o Isaac entrou em contato com o Marker, ele absorveu todas as informações. Então, ele tem dentro dele a informação para criar um novo Marker ou para destruir, entendeu? Então, agora, ele foi lá para um planeta que tem alguma coisa que ele acha que ele deve ir para lá, e ele vai tentar destruir esses Markers, pelo que eu entendi, sabe? Então, o jogo tá interessante. O pessoal tá um pouco preocupado que ele vire muito action e um pouco horror, né? Que é o... O grande forte da série é o... É o terror, né? É o terror, né, cara? E é um terror danado. Não é pra qualquer criança, né? Nem pra mano. Cara, Dead Space, na boa. Tinha um dia que eu ia colocar o jogo no Play ali, eu olhava assim... Pensava duas vezes. Não vou jogar agora. Deixa, meu Deus. Aí... Fiz uma vida tranquila. Aí joguei, mano. Aí joguei do iPad, que é exclusivo e é muito bom, é mais curto e tal, só que é muito bom, a história é muito legal, é um complemento. Aí quando eu fui jogar o 2, eu já tinha jogado esses dois jogos inteiros, mais o Extraction, 3. Aí eu pensei, agora eu não levo mais susto do Necromorph, né, cara? Já tô acostumado com o Necromorph, eu sei que pode cair do tubo de ventilação, abre a janela, sai do chão, tá bom. Não tem, Dead Space 2, tu vai levar susto. cagaço mesmo, assim, ó. Não sabe de onde é que ele vem. Tu não sabe de onde é que o negócio vai vir. É assim, então, simplesmente... Esse é daquele livro de ó, o bicho vindo? Né, ô, bicho vindo. Tu já viu esse aí? Eu acho que já, cara. Eu vou botar no link também, cara. Vou botar aqui, por favor. Cara, os caras jogando e tem um cara, os caras fumando um negócio ali atrás e um cara. O cara jogando ali, assim, ó, com a boca aberta, assim, na cara da tela. Daí daqui a pouco ele. Ó, o bicho vindo, hein? Pô, eu vi vários gameplays de susto. Então, esse cara, é o melhor susto, gameplay que tem. Outro que ficou famoso era a reação das mamães ao Dead Space, né? Que os caras, nossa, os caras glória, botavam cara. A mãe e a avó pra ver um trailer do jogo, uma cena do jogo, daí necromorfe arrancando braço, perna. Né? Mas oh my god. Size like a lie.